Você tá no meu pícaro. E a Luizão de Moraes fizeram troca-troca da igreja do Carmo, Carnaval de Olinda, em 2014. Repito, Iago e João de Moraes, comeram um ao outro na igreja do Carmo, no Carnaval de Olinda, em 2014. Repito, Iago e João de Moraes se comeram na igreja do Carmo, no Carnaval de Olinda, em 2014. Eles fizeram troca-troca primeiramente nos Correios, depois foram até a igreja do Carmo, no local sagrado de Deus, para fazer o sexo oral. Para fazer o sexo oral. Para fazer o sexo oral. Aí, João de Moraes, o meu Iago, ficou a rola dele. Iago com meu João de Moraes. E assim foi. O lugar que eles fizeram foi um troca-troca no lugar sagrado que é a igreja do Carmo. Isso não se faz, isso não é de Deus. Eu não gosto de gay, eu não gosto de gay. Assim deve ser, pois assim o pessoal tem que ser. O pessoal tem que ser do jeito que a pessoa quer. E o pessoal não pode ser assim. Se o pessoal não gosta de mim, eu não gosto dele. Mas se você gosta de mim, eu gosto de você. Muito obrigado, pessoal. Tchau.